acostume-se a me ver partir. Enquanto navego sobre o mar, minha mente para num parque que dança e sabe muito bem o que está além. Egoísta eu sei, mas se a alma chama o mar, deita as ondas o meu velejar e cair nas tardes no balanço do mar. Acostume-se a me ver estar ao sol e sobre o mar deitar a minha paz. Como que vai sem saber se vai voltar? E carrego uma heroína desejada, procurando algo infinito no prazer de si. Será um velejo sobre o mar e sol e fim? Podem estar além daqui, não só você vai ver que não há nada além de mar. Só você vai ver que não vai estar. Melhor que aqui, num velejo sobre o mar, a gente vai partir, meu amor, a gente vai partir.